Pronto. Ora, estávamos a falar das músicas novas do que tem aparecido. A verdade é que já vou dizer-se que a necessidade é só engenho, não é? E as pessoas, quando estão confinadas em casa, vão-se expressando, têm tempo até livre, em alguns casos, e vão-se expressando como melhor sabem. E o caso dos músicos é por via da música. Apareceu muita coisa nova. Apareceu também outros temas que, de pessoas que aproveitaram o tempo para fazer alguns novos, mas também houve muita coisa que ficou em stand-by. Então, há muitos discos que estavam pré-anunciados para sair e que as pessoas aguardaram. Porquê? Porque hoje em dia os discos normalmente são associados a concertos de apresentação. E como os concertos não podiam ser feitos, discos inteiros ficaram por sair. O que assistimos muito foi a temas avulsos, não é? São lançados no Spotify, no YouTube, etc. São dados para as rádios para divulgação. E mais que provavelmente discos, o que saíram foram temas esparsos. E aquilo que eu destacava aqui, dois deles já passaste tu hoje. Um, a lembrança dos Rolling Stones, que gravou cada um a sua parte em casa, portanto, a banda do Keith Richards e do Charlie Watson, etc., que gravaram cada um a sua vez e escolheram como tema também uma cidade fantasma. Portanto, a ideia de que estamos aqui todos confinados e portanto, que as cidades estão vazias. A outra, do português, no caso do soriano, não é? Do Flávio Cristóvão, que muitos de nós em Portugal não conhecíamos, e que de repente resolve fazer uma letra com cinco línguas, onde curiosamente o português aparece só mais no refrão, naquela parte que ele diz vai ficar tudo bem, e que associado a um bom vídeo, não é? E numa altura em que a pandemia na Itália enfim, era severa, não é? Com tantas mortes diárias, conseguiu ter um palco internacional. De repente tornou-se viral, como hoje em dia se usa nas redes sociais, conseguirá a divulgação deste tema. Ora, o Flávio Cristóvão é um jovem, nos seus 20 anos hoje em dia, ele já faz música desde os 11, tem um disco, aliás, tem só um disco, que foi premiado internacionalmente, provavelmente grande parte dos portugueses não sabem. Ele tem um tema que é muito interessante, que é o Red Light, que estou a tratar aí na Boa Nova, e é um tema que, curiosamente, teve vários prémios internacionais, no momento que diz respeito à escrita, ou seja, lá fora já era reconhecido como uma capacidade escrita muito interessante. E a letra, de facto, do Vai Ficar Tudo Bem está muito bem feita, muito bem conseguida, e o vídeo também. O terceiro tema que eu queria destacar, para além de outros que já vamos falar, mas eu queria destacar, é o Parabéns a Você. E porquê? Nunca tanta vez falou no Parabéns a Você, porque foi dito às pessoas que o tempo de lavagem das mãos é o tempo suficiente para cantar o Parabéns a Você. Claro que o Parabéns a Você pode ser esticado até aquela parte mais à frente, obrigado meus amigos, etc. Portanto, aí já está para lavar as mãos e os pés, seguramente. Mas para lavar, de facto, as mãos é o tempo do Parabéns a Você. Portanto, nunca foi tão cantado. Aí pessoas já vão celebrar os 100 e tal anos, às vezes, comemorar os Parabéns a Você. Olha, Pedro, de facto, muitos temas, e falamos do panorama musical internacional, de facto, muitos que se juntaram, aliás, grupos, caso Rolling Stones já não se juntavam há muito tempo e que foi preciso cada um em sua casa fazer este novo tema, mas a nível nacional, como tu disseste, apareceram também algumas vozes novas, não é, que acabaram por fazer em casa esse tema, algumas pessoas que mesmo com algumas produções que já tinham previstas, que acabaram por adiantar, eu falo o caso, por exemplo, do Luís Oliveira, o oliveirense que lançou um alvo online, que fomos nós também aqui, que ele já esteve aqui em entrevista, aconteceu muito. Inclusive alguns artistas e cantores e músicos que não davam muito a cara, que agora, enfim, no Facebook conseguiram promover isso, no YouTube, Facebook, redes sociais, e que acabam por ter um alvo quase editado ou um tema quase editado já. E nós a nível nacional já tínhamos boa música e ultimamente tem aparecido boa música, agora tem sido muito mais. Há pouco falávamos da Yolanda, falávamos de outros, essa da Yolanda que escreveu a carta à ministra, não é? Que não... Mas, curiosamente, a piada que tem deste tema é que a Yolanda Soares é uma música crossover, portanto ela vai do canto lírico ao pop, deu um bom espetáculo que há uns anos aqui em Oliveira do Hospital com o Silviana, não sei se recorda, já vão uns 10 anos, talvez mais, se calhar, com um grande espetáculo que ela deu. E ela quis reunir com a ministra para falar dos cuidados que os músicos estão a passar na área dela. E a ministra não o quis receber. Então, não vai de moda. Chega à casa, gravou, pegou no Watering Heights da Kate Bush, lá fez aquela letra e aí vai o recado por mail para a senhora. E ao mesmo tempo, razão por qual ser uma carta aberta, deu a conhecer algumas rádios. Nós fomos um desses contemplados. Eu recebi, julgo que na quinta-feira, assim, exatamente na quinta-feira, esse tema. Portanto, eu terei recebido ao mesmo tempo que a senhora ministra. Acredito que a senhora ministra terá tido uma surpresa quando carregou no anexo e lá viu o convite à maneira da Ilana Soares. Acho que está interessantíssimo em termos da letra. Pronto, cá está. É uma vez mais a necessidade a aguçar o engenho. Depois temos músicos como o Paulo Brisso, que resolve fazer uma letra e depois de repente começa a contactar os amigos músicos e quando reparou tinha 80 músicos para gravar a música e então chamou os 80 de quarentena. Esse é o tema que acho que está interessante, é pelo número de participantes, mas há vários. O João Olá, Só fez João também Só, uma versão. Aliás, esses são dois temas para... são dois temas que eu tenho aqui para passar que, e para ouvirmos depois, porque não dá para passar no Facebook, não é? Senão os direitos no Facebook cortam-nos a conversa, mas iremos passá-los daqui a pouco. Estes são dois dos muitos temas que também nós já os temos aqui, que estamos a passar, e que se juntam a esses novos e recentes trabalhos. Exato. Agora, portanto, há várias músicas que agora se enquadravam àquilo que é o espírito da quarentena. E o que é que eu quero dizer com isto? Tenho visto várias reportagens, não é? Muitas internacionais, algumas nacionais também, e tenho o cuidado de ver que músicas é que normalmente eles vão buscar para background dessas reportagens. E normalmente, quando são bem feitas, não são inocentes os temas que eles escolhem. E eu então registrei alguns, que queria aqui lembrar. Além de parabéns a você, cá falámos, foi a Organização Mundial de Saúde que começou a lembrar que era o tempo essencial em termos de higiene para travar o contágio no que respeita às mãos. Há uns temas que eu fui buscar. Vi um muito interessante da Björk, que é o Yoga, que é uma música que a Björk fez há uns anos, quando ela perdeu uma amiga da Islândia, portanto, islandesa, que perdeu uma amiga essa que tentava fazer tratamento estético e que faleceu. Cometeu uma cirurgia e ela, este tema fala de estado de emergência. É um dos que eu... Outro que tenho visto é o Happy do Frey Williams, que aparece muitas vezes para mostrar quando há, enfim, a versão boa do Covid, quando vêm coisas que são bem feitas em termos das relações humanas. O Happy aparece muito. Vi um muito interessante sobre quando foi aquela fase do desaparecer do papel higiênico nas supermercados. Foram buscar o tema do Clash, o Lost in the Supermarket. Vi depois um, quando há febre, foram buscar o tema da Peggy Lee, o Fever. Quando começou a pandemia, apareceu muito o tema dos R.E.M., It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine, portanto, um tema que terá seguramente 30 anos, talvez, é dos anos 80, o primeiro sucesso dos R.E.M. Dos portugueses ainda também o tema dos Capitão Fausto, o Amanhã Estou Melhor. Depois um tema, este já mais antigo, enfim, já anos 60, anos 70 talvez, do Aaron Copland, do Fanfare for the Common Man, uma banda que agora estou a esquecer o nome, tinha um tema conhecido como Lucky Man, Emerson Lake and Palmer, portanto, Emerson Lake and Palmer, e tinha este Fanfare for the Common Man, que tem a ver sobre a campanha de épica que os Estados Unidos tinham feito na altura da Segunda Guerra Mundial, e este é um tema que é dedicado a ele. Depois lembrar também dos Chutes e Pontapés, entre outros, do Não Sou o Único, aquela ideia de estar isolado, olhar o céu. O tema mais antigo ainda de Louis Armstrong, e é a volta do Time in the World, né? Hoje temos o tempo para tudo, né? Em casa. Lembrar mais recentemente dos LCD Sound System com All My Friends, ideia dos amigos, não é? O já falecido Bob Marley, né, que seguramente uma das suas sessões de escrita, lá, um bocado alucinado com as coisas que fumava, né, escreveu o Free Little Birds, né, aquela ideia do vai ficar tudo bem, portanto, essa é que vai ser a música deste músico jamaicano que mais tem a ver com isto. Também, e já falamos há pouco da Kate Bush, por causa do Watering Heights, de lembrar o dueto que ela tem com o Peter Gabriel, o Don't Give Up, né? O Não Desistir, né? Uhum. No caso, na esperança de dias melhores. Depois, por fim, também o tema dos Beatles, All Together Now. Este será mais para o final da epidemia, né? Quando o facto de nos podemos juntar a todos sem ser só virtualmente. Do The National, o Afraid of Everyone, ou seja, ter medo de toda a gente. É um bocado a ideia do que acontece, de facto, as pessoas hoje afastam-se das outras, até abominam quem vem sem a dita máscara. Agora, à portuguesa, para lembrar, e daqui a uns dias, o Sol da Caparica, né, dos pesticidas. Portanto, vamos ver. A Nina Simone, enfim, incontornável lembrar este nome, com Feeling Good, e outras músicas. A música dos Chemical Brothers, com Galvanize, ou seja, a possibilidade de as pessoas em casa conseguirem motivar os outros a fazer o que devem fazer. Lembrar o falecido Leonard Cohen, canadiano, com Ain't No Cure for Love, não há cura para o amor, é esta a ideia. E por fim, como tinha prometido, acho que é o tema que mais tem a ver com um caso que passamos hoje. Lembrar a banda de Sting, né? Os The Police, com o tema que foi regravado, se não me engano, em 86, que é o Don't Stand So Close to Me, né? Aquela ideia de que não te aproximes tão perto de mim. É um bocado isto. É esta ideia de que as pessoas têm que afastar um bocado das outras para bem comum, né? E esperemos sim. Esperemos que agora aquilo que venha aí a partir de segunda-feira dê alguma proximidade, que não traga aqui um revés no que bem foi feito. Porque temos que dizer, políticas à parte, alguma coisa fizemos bem, não é? Porque não tivemos aqui a pandemia, como infelizmente nossos vizinhos espanhóis e italianos tiveram. Portanto, isso é algo positivo que temos que registrar. Esperemos é que, de facto, que não haja alguma precipitação, perdão, nestas aberturas, neste aquilo que está previsto a partir de segunda-feira. De facto, deixo para o final este Don't Stand So Close to Me da Police. Vamos já ouvir esse e eu vou tentar colocá-lo. Ainda tenho dois temas também para passar, que como te disse, tenho aqui o Paulo Brissos e o João Só. Pedro, para fecharmos esta conversa, para além de muitos temas que agora se podem associar, enfim, a esta pandemia, há um problema enorme dos músicos que vão ter durante este ano. No que diz respeito a grandes espetáculos e grandes promoções, não há, porque está tudo proibido até final de 30 de setembro. Isto também cria um handicap ou vai criar nova reestruturação no mundo do espetáculo e no mundo dos concertos? Os grandes concertos acabaram até 30 de setembro. Aquilo que era aquilo que acontecia nas grandes promoções dos grupos e ideal dos grupos acaba por não existir. Como é que vês este panorama futuro em eles terem que arranjar alternativas? Aliás, há dias li num jornal que já há gente, grupos, a cobrarem cachês por entrevistas via Facebook e via redes sociais, o que é fantástico. Pois, não sei se vão ser bem sucedidos, né? Eu também não sei, também não sei. Atesos, né? Não, mas até um exemplo, houve dois grupos que fizeram isso, que exigiram cachê para fazer uma entrevista para o Facebook. Acredito que não acontece aqui com os nossos, não é? Sim, claro. Hoje os discos não vendem, não é? Hoje já não se ganha dinheiro com discos, raro, só se fazer em Portugal, quem possa dizer que ganha dinheiro na vida dos discos, né? Nem razão pela qual hoje em dia cada vez mais se edita por mão própria pelas editoras. As editoras já não ganham dinheiro para os discos. E hoje também está provado que não são precisos grandes estúdios para gravar um disco. Vai ter que ficar em casa. Então o hip-hop vai ensinar-nos isso tudo. Portanto, né? Os trabalhos que o Branco tem feito, até pegando em vozes como da Ana Moura, etc., são trabalhos extremamente reconhecidos lá fora. Não tanto aqui em Portugal, mas tanto reconhecidos lá fora, são premiados e são gravados em casa, portanto, com meios nós saberíamos alimentar. Provavelmente hoje, com 5 mil euros, consegue-se ter um estúdio, não é? Com exceção da gravação de voz. Mas consegue-se fazer bem esse trabalho. Há pouco excessivo, provavelmente falámos isto, o tema da Marisa também, não é? Associado à publicidade, não é? Aí está um tema que, no dia em que sai também como patrocinador de uma empresa portuguesa e as pessoas ficam interessadíssimas em saber o que é aquele tema, né? Mostram um frame com 30 segundos e de repente o tema é galvanizado. Olha, curiosamente, aí está um tema que está a fazer sucesso na Holanda, né? Por aqui vemos como as coisas são. Precisamente. E haverá poucos holandeses a falar português, seguramente. Mas estamos a falar de espetáculos, não é? Da maneira como. Porque o espetáculo é onde vem o rendimento para as bandas e para os autores. E isso não vai haver. Eu não sei o que é que vai de existir de apoio ao setor. Também é verdade que, e aí está uma boa crítica da Ilha dos Soares, isto é melhor dar pouco a todos do que dar muito a alguns, não é? E é verdade, não é? Aquela iniciativa que havia lá dos milhões, em que de facto já havia os clientes para elas, as coisas não podem ser diferentes assim. Eu estou convencido que no pós-pandemia e pós vão aparecer apoios para os artistas, porque agora a cultura, quer queremos que não está na prioridade do governo nem de ninguém, com exceção dos próprios mundos. A verdade é que eles hoje em dia, porque se há portas de autores, se organizam melhor, vivem também de alguns royalties, pelo menos aqueles que vão criando temas, não é? Enfim, isso foi bem implementado no nosso país, e um bocado como compensação da questão dos discos. Agora, concertos mesmo, provavelmente teremos no inverno, se houver vacina, não é? Teremos aí alguns circuitos que vão passar pelo interior, não é? Pelas salas, eventualmente como a nossa, se abrir a Casa da Cultura, como a TMG da Guarda, como o Gil Vicente em Coimbra, quando tiver Teatro Circo em Braga, enfim, um conjunto de salas mais pequenas, o salão 6, deve ser enorme, não é? Mas mais pequenas, para ir, enfim, dando para pôr os melões na mesa, não é? Com tudo que se vai. Não dá para ganhar dinheiro, mas dá para manter, porque assim, isto não é só os músicos, não é? É aqueles que tocam com as bandas, são os roadies, é o pessoal das editoras, é o pessoal das promotoras, isto envolve uns bons milhares de pessoas ligadas a esta área. Portanto, eu estou convencido que lá para setembro, outubro, teremos novidades. Não acho que as coisas não podem ficar só como estão neste momento. Até porque é difícil, nesta altura, o verão é a casa cheia dos grupos e, portanto, claro, eles vão ter enormes dificuldades. Não, não só não houve espaço para o espetáculo, não, a festa aqui em Aldeia Hospital já foi cancelada, a Câmara já o comunicou, não é? Seria no final de julho. Isso é transversal a todo o país, e com uma circunstância, é que não é só o facto de cancelar, é que grande parte do dinheiro que estava dedicado a essas festas, hoje em dia as câmaras estão a usá-lo precisamente para lutar com esta pandemia, não é? De repente as câmaras municipais foram forçadas a serem parte do Ministério da Saúde. E bem, não é? Fizeram muita coisa que o Ministério da Saúde, em devido tempo, não foi capaz de fazer. E verdadeiras, estão comprometidas, e as câmaras não vivem tempos de abundância, não é? Verdadeiras delegações do Ministério da Saúde, as câmaras, neste momento. Exatamente. A nível do país. Pedro, para fecharmos, até porque temos os temas para passar, e não vamos passar, como dissemos no Facebook, eles não deixam, caso fazem, caso tocam, quando vai voltar também àquele ritmo? Sim, claro. Sim. Já há pouco falavas que era meio dizia, não, já vai em 15, já vai. 15 anos. 15. E foi o único período em que, de facto, parámos. E parámos, como sabes, e como muitos saberão, eu estou ligado à área da saúde, e entendi que, de facto, podia recatar-me à casa e ao trabalho, enfim, como muitos outros, não é? E achei por bem que o estar na rádio podia ser um fator, eventualmente, de contágio das colegas que aí trabalham e por diante. Fizemos isso todos, não é? Fizemos isso todos. E afastei-me por essa razão. Assim que haja oportunidade, até porque as bandas vão bater à porta, não é? O que é curioso. E os promotores, com quem temos alguma responsabilidade, a dizer que querem lançar, querem fazer, querem dizer as coisas, não é? Não é porque o apresentador seja grande coisa, é o que se arranja. Mas, enfim, mas é uma porta que nós criámos aqui na Boa Nova para se mostrarem. Se no início foi difícil arranjar as bandas, hoje é o contrário, não é? Hoje é arranjar tempo, não é? Para mostrar. Umas melhores, outras piores, enfim. Eu recordo algumas bandas que editaram os primeiros discos e hoje em dia fazem coisas de trabalho interessantíssimo, não é? Não vou dizer nomes, não vou dizer que parece que eram maus, não eram, eram diferentes, não é? Diferente. E foram encontrando um caminho, portanto. Mas sim, em breve, se vocês quiserem, então voltaremos ao caso fazem, caso tocam. Mas, 15 anos, há 52 entrevistas por ano, sabe? Como diria o Guterres, é só fazer as contas. É isso mesmo. Pedro, então hoje falámos de novos grupos, novos temas que a pandemia criou. É o padrinho de batismo Covid-19 destes novos temas. Muitos além fronteiras, muitos aqui cá por casa, temas que ficam. Temos dois temas aqui para passar, os polis, vou deixá-los para abrir a terceira parte destas manhãs de sábado. E esperando que de facto o caso faz em caso toque, que nós temos pondo algum dos programas, e aliás tens colocado esse trabalho para repor alguns programas de alguns grupos, e que brevemente podemos nós, mesmo aqui na rádio, que nos separámos um pouco e que estávamos aqui sistematicamente e diariamente juntos, acabámos por também nos recolher e salvaguardar-nos uns aos outros, não é? Estamos por turnos agora, não é? Agora é quase por turnos, vale então as conferências que fazemos. Pedro, obrigado, um abraço, estivemos em direto no Facebook, vamos ouvir já a seguir Paulo Brissos com 80 em quarentena, um dos muitos temas novos que apareceram e que nós aqui rodamos na Boa Nova.